que nem fomos nós que escolhemos. É o Senhor quem está nos mostrando que hoje é dia de nós cantarmos a vitória. A vitória do Senhor, a vitória da cruz de Cristo. A nossa vitória na vitória da cruz de Cristo. Diga comigo, eu quero, Senhor. Eu quero hoje proclamar a vitória da Tua cruz. A vitória da Tua cruz, Senhor. A Tua vitória. Eu quero proclamar. Eu quero. Com os meus lábios. Com os meus lábios. Com a minha voz. Com a minha voz. Mas acima de tudo, com a minha vida, Senhor. Com a minha vida. Eu quero hoje celebrar a Tua vitória. Celebrar a Tua vitória. Na minha vida. Na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vitória, Tu reinarás. Ó cruz, Tu nos salvarás. Vitória, Tu reinarás. Ó cruz, Tu nos salvarás. Então faz o sinal da cruz sobre a sua testa em primeiro lugar, para que a cruz de Cristo assinale a sua mente, a sua inteligência, seus pensamentos. Que a cruz de Cristo e a vitória de Cristo penetrem na sua mente. Sim, a vitória de Cristo sobre a sua mente. A vitória da cruz de Cristo sobre a sua mente. Por isso, faça também o sinal da cruz sobre os seus ouvidos. Porque, gente, muita coisa chegou contaminada a nós. Põe a mão direita, a mão no seu ouvido direito um pouco. Muita coisa contaminada chegou a nós através dos nossos ouvidos. Coisas que nós ouvimos, televisão, rádio, músicas, que ouvimos das pessoas que não deram a vitória a Cristo. Que não deram a vitória à cruz de Cristo. Pelo contrário, de mil maneiras, nós acabamos negando a vitória da cruz de Cristo. Desculpe, nós acabamos maldizendo a cruz de Cristo. Maldizendo os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, as nossas dores, os nossos problemas. Toca também o seu ouvido esquerdo. Para que o Senhor purifique agora os nossos ouvidos e purificando os nossos ouvidos, purifique a nossa mente das coisas que chegou até a nossa mente, que se gravou, que ficou guardado na nossa lembrança, que atingiu também o nosso coração, os nossos sentimentos. Faz o sinal da cruz sobre os seus lábios, porque nós falamos muitas coisas que contradisseram, acabaram contradizendo tudo aquilo que nós acreditamos sobre a cruz de Cristo, a vitória da cruz de Cristo. As nossas palavras não foram de acordo com a nossa fé. E até deixa dizer, por causa das nossas palavras, por causa das coisas que nós dissemos, por causa das nossas murmurações, por causa das nossas críticas, por causa dos nossos desânimos expressados, por causa de palavras, desculpe, malditas. Você sabe que a palavra maldita vem de mal dito. Vem de dizer. Mal dizer. E essas palavras mal ditas acabaram derrubando a nossa fé. Acabaram impedindo de que o poder da cruz de Cristo chegasse às nossas vidas. Então, repete o sinal da cruz. Infelizmente nós temos muito a linguagem da murmuração, da queixa. Nos queixamos de tudo, murmuramos de tudo, reclamamos de tudo. A linguagem da reclamação, de achar ruim, de falar com azedume, com aspereza. Isso foi minando também a nossa fé. E veja, foi impedindo que a vitória da cruz de Cristo atingisse as nossas vidas. Deixa eu contar rapidinho para você. Faz muito tempo atrás, graças a Deus, nos tempos que tia Laura vivia, nos começos dos nossos encontros, era tudo muito pesado. Então, além da semana inteira, no final de semana, aqueles encontros com muita gente. Então, domingo à noite, quando eu terminava o encontro, eu costumava ir à fazenda, onde o tio Geraldo, esposo da tia Laura, era administrador. Já passava a noite de domingo para segunda, e passava segunda-feira lá. E interessante, eles tinham um enorme carinho. Mas uma coisa que os intrigava é que o chuveiro não esquentava. Tio Geraldo trocou o chuveiro, colocou um chuveiro novinho, novinho. Mandou o eletricista ver, melhorar toda a energia da casa, mas o bendito do chuveiro não conseguia esquentar. A gente precisava pegar um pouquinho só de água assim, para esquentar um pouquinho. O negócio era banho frio mesmo. E nunca conseguiu se solucionar. Um dia, de noite, eu lembro, eu estava lá, uma chuva muito grande, um vento forte, caíram galhos de árvores, e um galho de árvore caiu justamente sobre o fio que entrava naquele lado do banheiro. Caiu e derrubou o fio, quebrou o fio. Daí foi preciso trazer o eletricista para refazer. Na hora de refazer, é que o eletricista percebeu, justamente na entrada do fio para dentro de casa, havia uma emenda nos fios. Por causa daquela emenda que estava ali, estava sem isolante, o fio foi se oxidando, e como era cobre, formou óxido de cobre, estava verde ali nas emendas do frio. E justamente as emendas do fio, e justamente aquela oxidação, aquilo tudo verde ali entre os fios, só aquilo impedia a passagem da eletricidade. Veja, o fio oxidado, se fosse ferro nós teríamos enferrujado, né? Mas como era cobre, ficou o zinhabre. Acho que você conhece aquele zinhabre verde que o cobre dá. Aquele zinhabre, só o zinhabre impedia a energia elétrica de passar. Gente, energia 220. Vinha pelo fio, encontrava o zinhabre na emenda e impedia. Dali para frente, não passava mais energia elétrica. Só um pouquinho que não conseguia esquentar o banheiro. Quando o eletricista viu aquilo, ele nem imaginava que era aquilo que estava atrapalhando. É que o fio caiu, quebrou, ele tirou o zinhabre e reemendou direitinho, pôs fita isolante. Impressionante, o chuveiro esquentava, que era uma beleza. Quantas vezes as coisas que nós ouvimos, e mais ainda as coisas que nós falamos, preste atenção, as nossas reclamações, as nossas queixas, as nossas murmurações. Desculpe, às vezes nós parecemos, também me perdoem as pessoas, não é nenhum desdouro, né? Porque existem certas velhas que ficam o tempo todo murmurando, reclamando, né? As senhoras idosas, maravilhosas, mas tem umas velhinhas, meu Deus do céu, que só sabem reclamar. Só sabe murmurar, se queixam de tudo, falam mal de tudo. Tem homem também, tem homem velhinho, e não tão velho, que vive murmurando. E tem gente que não é velho, que não é velha, que tem a nossa idade, que tem a sua idade, que tem o seu nome, tem o seu nome igualzinho, nome e sobrenome igualzinho o seu, que vive reclamando. Que mora na casa que você mora, no mesmo endereço, que dorme no mesmo quarto que você dorme, que dorme na mesma cama que você dorme, e que vive reclamando. Só não estou dizendo que é você, não, você não, você é uma pessoa perfeita, mas você vive reclamando da vida, vive reclamando dos problemas, murmurando, se queixando. E gente, é impressionante, essas palavras, essas queixas, a gente pensa que não é nada, essas murmurações, essas reclamações da vida, a gente pensa que não é nada, mas isso acaba oxidando, formando zinhabre ali na emenda. O poder de Deus, o poder da cruz de Cristo está aí para invadir e dar vitória a nós. Veja bem, problema, vitória para os problemas dos quais nós reclamamos. Presta atenção nisso. Vitória para os problemas, para as situações das quais nós reclamamos, das quais nós vivemos murmurando. E a vitória de Cristo não passa justamente por causa das minhas reclamações, das minhas murmurações, por causa das minhas queixas. Muitos de nós vivemos como aqueles antigos carros de boi, como aqueles antigos bois que puxavam aqueles carros. Não sei se você viveu isso, se você foi da roça como eu, mas antes de ir para a roça, roça, porque depois eu fui morar na roça mesmo, menininho, mas mesmo na cidade onde nós morávamos, por ali passava, era a cidade do interior, passavam carros de boi. Duas coisas, os bois passavam mugindo, puxando aqueles carros mugindo, e o carro de boi vinha atrás rangindo, né? Aquele nhé, nhé. A nossa vida muitas vezes é igualzinho boi mugindo, puxando o carro e o carro rangendo. A nossa vida, a gente vai rangendo como carro de boi, tudo pesado, tudo arrastando. A gente arrasta a vida, a gente arrasta a vida. Desculpe, vem cá, pode ficar no chão. É, a vida da gente, a gente vai, não, pode se soltar que eu puxo você assim, sem medo, isto. A gente vai sendo arrastado pela vida, arrastado pela vida. É, gente, dá para viver assim? Dá para viver assim? Você arrasta a vida, você não foi feito para viver assim. Você não foi feita para viver assim, de jeito nenhum. Você não pode arrastar a vida. A cruz de Cristo está ao nosso alcance. E o que parece impossível, a cruz de Cristo nos dá a vitória. Você não pode arrastar a vida, você não pode viver arrastando a sua vida. Por isso, seus pensamentos não podem ser pensamentos todos enabrados, com aquele verde do cobre, não pode, porque isso impede a cruz de Cristo atingir a sua vida. Por isso, o que entra pelos seus ouvidos e o que sai pela sua boca não pode ser a linguagem da murmuração, da reclamação, da queixa. Verdade ou não é? Verdade. Como a gente se deixa levar pela derrota, o que acontece é que a gente começa a abraçar e a assumir a derrota. A gente vive abraçado à derrota, à murmuração, à queixa, e a nossa vida passa a ser queixa. A nossa vida passa a ser queixa. E a gente já tem até chavão para isso, né? Minha vida é assim mesmo, não tem jeito. E a gente começa até a descobrir ditados que nos agradam porque dizem da nossa infelicidade. Nós nos alimentamos de infelicidade, nós falamos infelicidade, nós assumimos a infelicidade e ficamos na derrota. Isso não é vida de filho de Deus. Não é vida de filho de Deus. E o que Deus quer nos convidar é colocar tudo na cruz dele, na redenção dele, e deixar que tudo seja lavado, redimido. O que vinha muito ao meu coração, Padre, é o medo do sofrimento. A cruz de Cristo se tornou, não é, pelas influências, pelas ideias erradas, cruz, morte, abatimento, dor. E a gente olha para a cruz e só vê a cruz, não vê a redenção, não vê a remissão, não vê a salvação, é o contrário. Ninguém te ama como Ele. Maior prova de amor não há. Tem até aquela música tão linda, prova de amor maior não há. Aqui está uma prova de amor. Os nossos olhos, a nossa visão precisa viver uma conversão. Porque essa música está ligada justamente à cruz de Cristo. Me dá a nota. Prova de amor, um Mi menor. Prova de amor maior não há. Bonito, né? Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Tá aqui. Prova de amor não há, mano. Que doar a vida pelo irmão. É isso, gente. E quando Jesus falou a respeito disso, não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Jesus estava falando de dar a vida morrendo. Jesus falou isso no sermão da montanha, no sermão da última ceia. E a última ceia já se passou no clima da morte de Cristo. Ele sabia, Judas estava ali para traí-lo. Judas já havia combinado tudo com os sumos sacerdotes. Tanto que Jesus disse a Judas que ele fosse fazer depressa o que ele já tinha planejado. Foi assim que Jesus disse: prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. E num mundo tão habituado a festas, a aparências, nós paramos na aparência. Nós paramos no Jesus morto, crucificado. Eu vou convidar você a olhar para a cruz. Olha para a cruz. E veja aqui a tua dor crucificada. Amém. Veja aqui o seu problema já cravado na cruz. Na cruz de Cristo. Olha aqui, veja a sua situação impossível. Aquilo que você vive hoje. A cruz que você trouxe aqui para a Canção Nova. Nas suas costas, você veio de ônibus, veio de carro. A cruz que você trouxe nas suas costas. A cruz que você deixou lá em casa, mas que você está pensando, quando chegar, a cruz já está me esperando. A cruz que você não sabe como resolver, como carregar, como tirar solução. Olha aqui, olha com olhos de fé, olha fixamente para a cruz. Olha fixamente e diga para você mesmo que aqui está cravado, pregado, aquele problema. Diga o problema, diga baixinho, diga qual é o teu problema. É casamento, é marido, é sua esposa, é filho, é filha, é droga, é bebedeira, é adultério, é amante, é dinheiro, é emprego. Qual é o problema? É angústia, é a sua depressão, é uma doença sua. É uma doença de uma pessoa muito amada. É uma doença que está se prolongando há tanto tempo sem solução. É uma doença incurável. É alguém em fase terminal que os médicos disseram que não tem solução. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é a situação? Você que não consegue ter filho. Para você tem sido um martírio isto. Qual é o problema? É falta de dinheiro. Você já teve um baque na vida, está se arrastando agora na sua situação econômica. É a decepção que você teve com alguém, com filho, com casamento, com igreja, com padre, com vida religiosa. Qual é o problema, meu filho? Qual é o problema, minha filha? Saiba, esse problema está cravado na cruz de Cristo. Só se você tira o problema da cruz de Cristo, é que ele deixa de estar cravado, porque infelizmente você tem a liberdade de arrancar. Nós não conseguimos arrancar Jesus da cruz. É por isso que nós católicos, embora os protestantes falem terrivelmente mal da gente por causa de Jesus crucificado, Mas nós não despregamos Jesus da cruz, porque nós não conseguimos despregar Jesus da cruz. Claro, aí está a vitória, porque não parou na cruz, não parou na morte. Jesus morreu, foi sepultado, e não se passaram 3 dias. Foi aquela noite de sexta-feira, o dia inteiro de sábado, e a noite de sábado para domingo, não chegaram a inteirar 3 dias. Veja o restinho da sexta-feira, porque Jesus morreu às 3 horas, sepultado no final da tarde, antes de anoitecer. Passaram-se aquelas horas, no máximo de 3 horas, até às 6 da manhã, 9 horas apenas. Depois do dia inteiro de sábado, aí foram as 24 horas. Mas depois, apenas à noite, de domingo, de sábado para domingo, na madrugada Jesus estava ressuscitando. Não só ressuscitando aquele próprio corpo macerado na cruz, mas ressuscitando a todos nós, a redenção chegou a este mundo. Gente, a cruz de Cristo é a ressurreição. Hoje Jesus está à direita do Pai, e o bonito que Ele conserva no céu ainda os sinais da sua crucifixão, do jeitinho que Ele se apresentou aos apóstolos. É assim que Ele se apresenta ao Pai, mostrando ao Pai as suas chagas, mas hoje gloriosas, hoje com o corpo ressuscitado. Nós não conseguimos despregar Jesus da cruz, mas nós infelizmente conseguimos pela nossa vontade, pelas nossas reclamações, pelas nossas queixas, pelos nossos desânimos, por afundarmos nos nossos problemas, por termos palavras, deixa eu dizer, mal ditas, com as quais nós nos arrastamos pela vida, já criamos palavras para dizer que a nossa vida é uma droga, que a nossa vida não presta, que a nossa vida é um problema, um eterno problema, que não tem jeito, que não tem solução, que não vai mudar nada, não mudou até agora, não vai mudar nunca. E os nossos pensamentos são realimentados com essas palavras. As palavras realimentam os pensamentos realimentam as nossas palavras. Já virou uma mentalidade, padre. Já virou uma mentalidade. Eu sou assim mesmo. A minha vida é assim mesmo. A minha vida é assim. A minha casa é assim mesmo. A minha casa é assim. E a cada novo desafio, a cada novo problema, você já sabe que não vai dar certo. Você já espera que não dê certo. Você já escolhe, olha, comigo vai, não vai dar certo. Comigo não funciona. E você já assumiu a derrota. Você já está abraçado na derrota. Virou uma mentalidade. E que o Senhor quer viver conosco é justamente o contrário. O que eu vivia na oração era um grande anseio de Deus. O Senhor desejoso de nos envolver, de nos abraçar, como diz a letra daquela música, um abraço eterno de cruz, e desejoso de nos envolver nas suas chagas, de nos esconder nas suas feridas, de amor, são feridas de amor, chagas de amor. Deus está desejoso de nos envolver assim, de lavar a nossa situação, de lavar o nosso problema, de lavar a nossa mentalidade, de mudar a mentalidade. Você permite, se quiser, se você quer, é hora de você deixar que o próprio Deus lave, mude, transforme, saia da velha mentalidade, saia da velha mania de achar que você não tem jeito, saia da situação da derrota. Saia, porque o Senhor é a teu favor. Coloca o teu inimigo, o teu maior inimigo, na cruz do Senhor. O que o Senhor quer que nós façamos, eu sinto, é isso. Que a gente pegue e pregue a própria cabeça na cruz de Cristo, literalmente. Se eu tivesse aquela cruz grande que está lá, no lado do palco, eu pegaria aquela cruz grande que ficaria mais. Você está vendo aqui? Pregar a minha cabeça. Pregar a sua cabeça com todos esses conceitos, com todos esses pensamentos, com todas essas queixas, com toda essa mentalidade que infelizmente já se formou. Desculpe a expressão maldita. porque não corresponde às bem-aventuranças de Deus, não. Jesus disse: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Isso é bem-aventurança. Nós não, fazemos mal-aventurança. Tornamos as nossas palavras mal ditas e a nossa mentalidade mal dita. Mas hoje, aí bonito, bonito, tem aqui na carta aos Gálatas. Pega comigo, vai comigo direto para a carta aos Gálatas. Lembrei agora dessa passagem tão lida, linda. Gálatas 3,13. É até fácil de guardar. Gálatas 3,13. Gálatas 3,13. Cristo pagou para nos libertar da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição por nós. Gente, é uma palavra pesadíssima, mas real. A Escritura não diz as coisas à toa, não. Mas Ele, Jesus, tornou-se Ele mesmo maldição por nós. Ele tornou-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. É outra palavra da Escritura. Ele se fez maldição por nós. Isso para quê? Isso para que a bênção de Abraão alcance os pagãos em Jesus Cristo, e assim nós recebêssemos pela fé o Espírito, objeto da promessa. Gente, para que a bênção de Abraão, para a bênção de Deus para Abraão, a bênção de Deus para todo o seu povo, a bênção de Deus para aqueles que creem. Abraão é o pai da fé. Nós cremos, nós não podemos ser como os pagãos que não creem, não podemos. Ao contrário, veja, Jesus se fez maldição por nós, para libertar-nos da maldição. Você não pode viver nessa maldição. Deixa eu dizer, essas palavras são inspiradas pelo próprio inferno. Esses conceitos que nós ouvimos, e junta o que falamos e o que ouvimos, porque os outros falam, não só nós ouvimos aquilo que nós falamos, mas os outros falam e concordam. E ouvimos tanta gente, ouvimos o vizinho, ouvimos o patrão, vemos a cunhada, a sogra, a nossa nora, a sua nora. Vemos pessoas na rua, em casa, no emprego, na própria igreja, em reuniões. Palavras de queixa, de reclamação, palavras negativas. Isso realimenta o que nós ouvimos, e aquilo que nós falamos é realimentado e forma realmente uma mentalidade, desculpe, mal dita. É por isso que eu estou dizendo, o Senhor nos convida agora a pregarmos a nossa cabeça na cruz de Cristo. Porque Ele se fez maldição por nós, para libertar-nos da maldição. Maldito todo aquele que é pregado na cruz, disse a Escritura, a própria Escritura diz. E então, quando Jesus foi pregado na cruz, Ele libertou-nos da maldição. Hoje, neste momento de pregação e oração, porque é uma coisa só, Jesus quer mudar em você essa mentalidade. Jesus quer libertar você da maldição. Da maldição de palavras suas e dos outros. Talvez do seu pai e da sua mãe também, que realimentaram isso durante tanto tempo, até dizendo para você que você não ia ter sorte, você não ia ter vez, você não ia conseguir nada, que você não presta, que você não era de nada, que você não ia ter chance na vida, mil coisas assim. Dizendo que você não sabe nada, você não é inteligente, você não é capaz, mil coisas. Mas além disso, coisas que você ouviu desde criança, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus avós, seus tios falaram, e tornou-se mentalidade para você. Hoje Jesus quer libertar. Pregue como eu estou fazendo, pregue a sua cabeça na cruz de Cristo, para você ser liberto de toda esta maldição da sua mente. E com tantas palavras, com tantas atitudes, com tantos princípios, o resultado tem sido aversão. inimigos. O inimigo consegue com que você tenha uma aversão à cruz. Aversão ao sofrimento, aversão às maldições, mas você maldiz a maldição, e quanto mais você maldiz a maldição, maior é a situação de maldição. Aversão aos problemas, as dificuldades, um ciclo vicioso, quanto mais eu reclamo, quanto mais eu detesto, quanto mais eu fujo, quanto mais eu blasfemo, maior é a maldição. E eu vou criando uma aversão. Eu vou dando as costas para a redenção. O inimigo consegue com que eu e você, com que cada um de nós vá se afastando. E sendo derrotados. Se afastando da cruz e se aproximando da derrota. Derrotados, destruídos, já na mente. Nos alimentamos de derrotas. Exato. E daí, os nossos sentimentos são sentimentos de derrota, de destruição. Não vai conseguir. Por isso, gente, crava também os seus lábios na cruz de Cristo. Depois nós vamos fazer isso, nossa produção, arrume quantas cruzes nós conseguirmos desse tamanho, 2, 3, 4, para depois passarmos as cruzes no meio de vocês, e vocês poderem cravar os lábios na cruz de Cristo, cravar os lábios no crucificado. Pode tirar mesmo das salas por enquanto, né? A nossa produção, arrume 3, 4, 5, 6 cruzes, para nós cravarmos, gente, os nossos ouvidos na cruz de Cristo, para que os nossos ouvidos sejam libertos, curados, livres de toda a maldição, de todas as coisas que entraram pelos nossos ouvidos, para que nós abracemos a cruz de Cristo, abracemos. Você vai ter chance de pegar a cruz aí e abraçar a cruz de Cristo. Você diz, mas eu nunca tive a aversão da cruz. Mas você está tendo a aversão dos problemas, a aversão das situações, a aversão das dificuldades, a aversão à doença, a aversão aos problemas, aquilo que você está vivendo. As suas palavras são palavras de reclamação, de murmuração, de aversão. Os seus sentimentos, os seus pensamentos são assim. E ao contrário, você rompe com todo esse ciclo vicioso, abraçando e abraçando ternamente, fortemente, a cruz de Cristo. E claro, quando você abraça a cruz, entre a cruz e você está Jesus. Está aqui, olha para mim, entre a cruz e você está Jesus, o corpo de Jesus, o corpo chagado de Jesus, o corpo no qual o Filho de Deus se encarnou, se fez carne. Entre a cruz e você, entre você e a cruz está Jesus. É que a gente infelizmente sempre rejeitou a cruz. Rejeitou a dor, rejeitou o sofrimento. Eu sei, talvez porque a gente sofreu demais. E assim como no lugar que dói, nesses dias todos, eu fiz todos esses encontros com duas aftas. Uma aqui embaixo e outra lá em cima. Só estou falando agora para poder trazer isso como uma experiência, um exemplo. Só. Não reclamei, não tenho direito de reclamar, não devo reclamar. Ao contrário, era parte da cruz para eu fazer esses encontros todos que eu fiz lá na Bahia. Foi uma bênção, graças a Deus. Sofri pouquinho para conseguir tanta bênção. Mas você sabe o que é uma afta enorme? Vê só o resultado, já é o finzinho, olha aqui. Só o finzinho, né? E outra lá em cima. Ok. Né? Então, só tocar na boca, só a língua, quando o sal toca naquele lugar. Porque onde dói, há uma aversão de mais dor. As minhas aftas não aguentavam ninguém tocar. Se vinham pessoas lá me abraçar e apertava aqui a minha boca, eu tirava a cabeça. Se a pessoa encostava o rosto, o ombro aqui, onde está a afta, na hora de abraçar, encostar aqui, eu tirava o rosto sem pensar. Por quê? A afta estava doendo, gente. Estava queimando. Quando dói, naturalmente, instintivamente, a gente se afastam. Foi isso que aconteceu com a gente. Até porque você sofreu demais. Até porque você tem sofrido demais. A gente criou uma rejeição instintiva à dor, ao sofrimento, ao problema. Mas impressionante. Jesus vem ensinar que isso não funciona. O que funciona é a gente pegar corajosamente o problema, a dor, o sofrimento e pregá-lo na cruz de Cristo. É abraçar a cruz. Porque quando a gente abraça a cruz, nós católicos nunca temos uma cruz somente. Nós católicos sempre temos a cruz com Jesus crucificado. Por isso, entre você e a cruz, se põe Jesus. Prova de amor maior não há, que doar a vida, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Veja, chegaram as cruzes. Vai dando aqui, uma mais atrás. Em cada fileira vai dando uma. Isso, em cada fileira vai dando uma. Você vai pegando, nenhuma pessoa fique sem. Nas outras fileiras também. Vai lá para as outras fileiras, minha filha. Não é? E vai passando a cruz. Ninguém fique sem a cruz. Quem já pegou, quem já beijou, quem já abraçou a cruz, vai passando para outro. E se por acaso alguém ficar sem cruz, se alguém ficar sem cruz, pede a cruz. Me dá a cruz, por favor. Me traz a cruz aqui, eu preciso da cruz. Porque agora você entendeu. Não há cruz nenhuma sem Cristo. Abraçado a cruz, abraça com calma. E coloca a tua cruz na cruz. Lembra da tua cruz e coloca na cruz. Dá um tempo, abraça com carinho. Sinta a presença de Jesus entre você e a cruz. Mas não deixe de colocar toda a tua cruz. Toda a tua cruz na cruz. Se coloque diante da tua realidade e a tua realidade diante do crucificado. Deixa que todo o peso da tua vida seja levada, carregada por Ele. Ele se fez maldição por você e por mim. Abraça mesmo. E você que vai assistindo, você que vai acompanhando, e na sua casa você pode pegar uma cruz. Eu tenho uma cruz aí na sua casa, é certo. Você tem um crucificado na sua casa, ainda que seja no seu terço. Isso mesmo. Em último caso você tem o terço. Em último caso você tem o terço. Pega o terço e leva o terço à sua boca e beije a cruz, o crucificado do seu terço. Leve a cruz do terço no seu ouvido para purificar das coisas que você ouviu. Abrace, mesmo que seja a cruz pequenininha do seu terço, aí está Jesus inteirinho. E abrace a cruz. Deixa eu dizer, abrace a sua cruz. Qual é ela? É uma doença que você carrega. É uma doença interminável. É uma doença incurável. É uma doença que os médicos disseram que não tem solução. É a doença de alguém que você ama, que está angustiando você, que está desgastando você. A sua cruz é alguém. Marido, ele é a sua cruz, ele é a sua dor, é a sua esposa, a sua cruz. Abrace, abrace agora a cruz. Entre a cruz, a sua cruz e você, está Jesus crucificado. A sua cruz é um filho, é uma filha, na revolta, ingrato, ingrata. A sua cruz É a droga na qual foi parar o seu filho e a sua filha? É a bebida do seu marido? É a bebida do seu filho? É a bebida da sua filha que está bebendo muito? É a bebida da sua mulher? Porque infelizmente a gente tem visto cada vez mais mulheres também alcoólatras, que bebem em casa, que bebem entre as amigas, que se embebedam, que ficam embriagadas. Você é a sua própria cruz. Naquilo que você está carregando de erro, de vício, de pecado. Você é a sua própria cruz, você é a sua própria dor, você é o seu próprio sofrimento. Abrace essa cruz que é você. A cruz do seu vício, a cruz do seu pecado, a cruz do seu adultério, da sua vida leviana, a cruz da sua bebida, do seu alcoolismo, abrace. É uma cruz, abrace e saiba, entre a cruz do seu alcoolismo, entre a cruz do seu vício, entre a cruz da sua prostituição, do seu adultério, e você se põe, Jesus, Jesus Salvador, Jesus ensanguentado. O sangue de Jesus molha você. Porque quando você abraça um Cristo vivo na cruz. E abraçando um Cristo vivo, o sangue dele molha você. Molha a sua roupa, molha o seu corpo. Molha o seu coração. Abrace a cruz, seja ela qual for. A sua cruz é a sua situação econômica atualmente, é o seu desemprego, é a sua frustração diante da sua profissão, diante do seu emprego, é o desastre econômico pelo qual você passou, tudo deu errado, você está endividado, sua família está com dívidas. Qual é a sua cruz? Hoje abrace. Abrace o sofrimento. Abrace a dor. Você não está se rendendo à dor, você não está se rendendo ao sofrimento. Você está se rendendo a Jesus Cristo. E quando a gente se rende, aí acontece a vitória da cruz de Cristo na nossa vida. Faça isso com amor, com muito amor. E daquele Jesus que disse: não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nós amamos. Ele deu. Ele deu. Você está abraçando o próprio amor. Abrace a cruz, desfazendo todo repúdio, toda aversão. Todas as vezes que você teve aversão à cruz, todas as vezes que você não quis Jesus crucificado, mas não existe outro Cristo a não ser Cristo crucificado, e é pela sua morte, pelas suas chagas que nós fomos sarados, curados, diz a palavra. Não existe outro Cristo, qualquer outro Cristo pregado por aí, anunciado por aí, que não é crucificado, não é o verdadeiro Cristo, não é o Filho de Deus. Abraça a cruz, aceitando o teu Jesus, que por amor se entregou por você. Abraça a tua cruz, abraçado a Jesus crucificado, aceitando, assumindo as chagas maravilhosas do Senhor, o coração aberto por você, chagado. O coração de Jesus desejoso de te envolver. O coração de Jesus aberto por você. Abrace esse Jesus chagado que quer lavar a sua vida. Que quer atingir você com as suas chagas. Que quer curar você. Aceite Jesus assim. Abrace nele. Beije as chagas. Beije o lado aberto do Senhor. Beije, porque aí está a sua remissão, a sua salvação, a sua resposta de amor ao amor do Senhor. Ele por amor se entrega e você o adora crucificado e o ama e diz: Senhor, eu também te amo, também quero seguir assim, ao teu lado, contigo, meu prova Jesus crucificado. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Vai cantando. Gente, é a cruz com amor, é o sofrimento com amor, é a pessoa que é a cruz para você com amor, é receber o seu amigo, seu marido com amor, seu filho com amor, sua esposa com amor, a pessoa que lhe dá problema, é acolher e abraçar com amor, é viver com amor, não desanimar, perdoar mais uma vez, aguentar mais uma vez. Aguenta, meu filho, e canta. Vós sereis os meus amigos se seguides meus preceitos. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu tenho amado. Cantando, prova. Prova de amor maior não há, maior não há, que doar a vida pelo irmão. Aceite dar a vida. Prova de amor. Você não deu a vida ainda pela sua família. Você não deu a vida ainda pelo seu casamento. Você não morreu, nem eu. Você não deu a vida ainda pelo seu filho. Dê, resolva-se a dar. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. E segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Abraça essa situação, canta. Abraça a situação que você está vivendo. É desemprego, é situação econômica, é uma queda financeira que você teve. Abraça isso com amor, sem maldizer mais, sem se queixar mais, sem reclamar mais, sem maldizer mais. Ao contrário, abraça, abraça essa própria situação. Você acabou ficando sozinha, seu marido abandonou você. Abraça o seu abandono com amor e abraça a cruz do seu marido que te abandonou com amor. Chegando a minha Páscoa, pus a mim até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Veja bem, Páscoa quer dizer passagem. Você vai passar da morte para a vida, do sofrimento para o triunfo, para a vitória de Cristo. E chegando a sua Páscoa, e chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Isto. Chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Foi o que Jesus fez. Você está passando por uma Páscoa. Faça isso com amor. Gente, para o mundo isso é loucura. Para muita gente, talvez para nós, na mentalidade que nós vivíamos, é uma loucura. Acolher o seu abandono de mulher que foi abandonada pelo marido. Que abandonou a casa, que abandonou os filhos. Que abandonou você por causa de outra, por causa... Que abandonou a casa, que abandonou os filhos. Que abandonou... Gravatá, outro dia, uma senhora muito simples. Muito simples da área rural, até pelas vestimentas. Pelo jeito dela se comportar, logo o pessoal percebeu que era uma pessoa muito simples. E ela chamava a atenção pela alegria. Pela alegria de estar ali na Rádio Canção Nova, de participar de um dia de oração, e ela se destacava com as crianças pobrezinhas com ela, e ela muito feliz, muito alegre, e tocava e visitava tudo e queria conhecer tudo. E no final ela se aproximou e disse: eu quero fazer uma doação à Canção Nova. E ela trouxe uma trouxinha de dinheiro de R$700, o dinheiro que ela juntava durante 2 anos. Meu Deus do céu. 2 anos. R$ 700 para construir um quarto para poder dormir separado do marido. Ela juntou o dinheiro para construir o quarto e ficar separada do marido. E ela disse: graças à Canção Nova, amém, graças ao que eu tenho ouvido e visto, eu entendi que esta é a minha cruz. Amém. Eu entendi que, amém, esta é a minha cruz. Isso foi o bonito. Ela disse: essa é a minha cruz. E eu estou assumindo a minha cruz e desfazendo dos meus planos. Está aqui os R$ 700 que eu ia me separar do meu marido. Isso é assumir a cruz. E a cruz pode ser a sua Páscoa. Eu tive um colega que uma vez quis teimar que num ano a Páscoa caiu na quinta-feira. Mas todos nós dizemos: não, rapaz, Páscoa só pode ser no domingo, é domingo de Páscoa. Ele teimava que a Páscoa num ano caiu na quinta-feira. Hoje não precisa teimar. Essa quinta-feira pode ser a sua Páscoa. Essa quinta-feira é a sua Páscoa. Dê razão àquele meu amigo que teimava. Você assumindo a sua cruz, como essa mulher simplesinha de que falou Laércio, abraçando a sua cruz. E veja bem que beleza, quantas cruzes surgiram aqui no rincão. Fiquem em pé as pessoas que estão com cruz aí na mão. Fiquem em pé e mostra as cruzes. Levanta a mão, olha quantas cruzes surgiram. Todos que estão com cruz aí, fiquem em pé. As cruzes que nós distribuímos, levanta. Veja quantas cruzes estão aqui no rincão, não é? Cruz e cruz e cruz e cruz. E todas elas assumindo. Se nós fôssemos vendo também as cruzes lá em casa, pode continuar beijando, pode continuar abraçando as cruzes. Por isso, gente, estamos tendo Páscoa, a vitória da cruz de Cristo na nossa vida. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim, até o extremo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Faça Páscoa, prova. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Você ainda não morreu pelo seu marido, você não morreu ainda pelo seu filho, não morreu ainda pelo seu casamento, você não morreu ainda pelo seu pai bruto, pela sua mãe, você não morreu ainda por essa situação, você não deu a vida. Disponha-se a dar a vida, prova, outra vez, prova de amor. Disposto mesmo a dar a vida, a ir até o fim, até o extremo, chegando à minha Páscoa. Os amei até o fim, até o extremo, até a morte. Ele morreu, nós não morremos ainda. Falta ainda alguma coisa para dar. E dando generosamente, você tem a certeza, você passa pelas Páscoas, você volta à felicidade, você volta à alegria, você volta à vida, você celebra na sua vida a vitória de Jesus. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Prova de amor que doar a vida maior não há. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não que doar a vida pelo irmão. Nisto todos saberão. Nisto todos saberão. Amando até o fim. Que vós sois os meus discípulos. Dando a vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Levanta os braços, levanta a cruz e cante. Prova de amor maior não há, maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há, maior não há, que doar a vida pelo. Com cruz ou sem cruz, vai ficando de pé e vai dando a sua resposta. E até se você quer, abre os seus braços em forma de cruz. E diga ao Senhor que você quer assumir a tua cruz. Diga ao Senhor agora, diga em palavras, ainda que a cruz não tenha chegado nas tuas mãos, fala ao teu Deus que você quer amar até o fim, que você quer amar até o fim, que você quer se comprometer até o fim, que você não quer no meio do caminho dar as costas à cruz, que você não quer no meio do caminho afinar. Sim, você não quer afinar. Diga: Senhor, eu não quero afinar. Senhor, muitas palavras, muitas vozes, muitos convites me convidam a me afastar, me querem enganar, me querem me arrastar para outros caminhos, me querem oferecer atalhos, facilidades. Eu não quero atalhos, Senhor. Eu não quero atalhos, porque os atalhos me levam a me perder do verdadeiro caminho, do único caminho, que é amar até o fim, que é ser discípulo. Sim, Senhor, eu quero ser teu discípulo. Eu quero, Senhor, viver a minha Páscoa, mas eu quero viver também, Senhor, a minha crucifixão. Sim, a minha crucifixão, carregar a minha cruz, seguir no meu horto. Sim, Senhor, eu quero me entregar, quero suar por amor, eu quero, Senhor, sangrar por amor, eu quero, Senhor, ir até o fim, até as últimas consequências. Eu quero doar a vida, Senhor, doar a vida por amor ao meu esposo, por amor à minha esposa, por amor à minha família, por amor à minha casa. Eu quero doar a minha vida, Senhor, eu quero, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, Senhor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, Senhor. E se Pedro deu a vida, se Paulo deu a vida, se os apóstolos deram a vida, se São João deu a vida, Senhor, eu também quero dar a vida. Se Tiago deu a vida, se um por um deu a vida, Senhor, se tantos que vieram foram dando a vida como mártires, sim, como a vida numa consagração total, numa entrega total, se Teresinha deu a vida, se Dom Bosco se gastou até o fim, se consumiu até o fim, Senhor, essa é a minha fé, é a fé católica. Eu quero me consumir até o fim, Senhor. Não posso negar a minha cruz. Amém. Não posso renegar a minha cruz. Não vou dar as costas à minha cruz. Quero ser crucificado com o meu Senhor. Quero amar até o fim. Recebe, Senhor, recebe o meu sim nessa manhã. Amém. Recebe a minha aceitação. Amém. E ao contrário, o que eu renuncio, Senhor, é ter reclamado tanto. O que eu renuncio agora na tua presença, Senhor, é ter me queixado tanto. O que eu renuncio agora, Senhor, é ter vivido a linguagem da murmuração. Eu rejeito, Senhor, eu renuncio a toda a minha rejeição ao sofrimento, à dor concreta, ao sofrimento concreto, Senhor, aquilo que é a minha cruz. Sim, Senhor, eu ter rejeitado a minha cruz. Eu renuncio a isso, Senhor. Eu renuncio a todos os meus pensamentos de derrota, de destruição. Essa mentalidade infeliz, Senhor. Essa mentalidade de desgraça. Essa mentalidade de maldição. Eu renuncio, Senhor. Liberta a minha mente pela tua cruz, Senhor. Se pelo teu sangue, lava agora a minha mente. E lavando a minha mente, lava a minha inteligência, a minha lembrança, as minhas recordações. Lava, Senhor, os meus ouvidos. E lava, Senhor, os meus lábios, a minha língua. Lava o meu falar, Senhor, de todas as palavras infelizes. De todas as palavras de queixa, de murmuração. De todas as palavras de maldição, meu Deus. Lava o meu coração. Eu renuncio a todos os sentimentos, Senhor, infelizes. Sentimentos de desgraça, sentimentos de derrota, de destruição. Sim, meu Deus, de ter sido oprimido por esses sentimentos, meu Deus, que me levaram até mesmo à infelicidade, à tristeza, à depressão, à infelicidade. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio diante da tua cruz e peço: lava o meu coração com o teu sangue. Sim, Senhor, penetra o meu coração, os meus sentimentos com o teu sangue, para que eu seja totalmente purificado, purificada. Jesus, entra agora na minha vida, em toda a minha vida, lavando a minha vida, Senhor, de toda essa mentalidade antiga. Lava a minha vida de toda maldição, Senhor. E agora eu, Senhor, como sacerdote, empunhando esta cruz, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu proclamo diante de toda a presença e de toda ação maligna, que acabou se apossando da mente e do coração de filhos de Deus, que acabaram dando brecha, diante da cruz de Cristo, diante da palavra que Ele nos trouxe, diante da nossa renúncia e do nosso arrependimento. Espíritos imundos, quem quer que sejam, principados diabólicos e todos os espíritos subalternos, retirem-se. Retirem-se da mente, retirem-se do coração desses filhos de Deus, retirem-se da vida, do corpo, da casa, da família. Retirem-se desses filhos e filhas de Deus. Apresentem-se diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e não retornem mais.